amei você, embora não quisesse. Eu amei você, me esqueci do tempo, porque amei você. Um dia tudo iria terminar. Amanhã, não penso nunca no que vai ser amanhã. Revivo a hora em que lhe vi, que sorte em lhe encontrar. Amei você, ficaram em mim momentos em que amei você, mas sei você não conseguiu me amar. O verão ficou em mim gravado para sempre. Fiz tudo então para poder me dar, me entregar de todo pra você. Mas sei, você não conseguiu me amar. Para poder me dar, me entregar de todo pra você. Sim, amei você, amei você, amei você. Sei que você não pode.